Em sintonia, Rádio Santa Cruz, ZYK 287, 550 kHz, frequência nobre, a voz das comunidades. Programa 5 Minutos com Jesus, levando Cristo para todos. Patrocínio Beto Peças 40 anos, em Santa Cruz, na Polrares 300, fone 3713-2078. E Cantu Pneus, representante regional e owner, fone 559-9640-0555. Horas 53 minutos, programa Deutsche Musik entrando no ar pela Rádio Santa Cruz, AM 550.